que viver numa cela. Ao longe vejo um cortejo, hoje é dia do enterro. Em sua homenagem é que agora eu escrevo. As lágrimas rolam molhando todo o papel ao relembrar sua vida e o seu destino cruel. Será que meu Deus do céu perdoou seus pecados? Tomara que Jesus Cristo não pegue muito pesado. Respeitado na quebrada pelo seu jeito de ser, sorriso sempre aberto sem deixar transparecer sua preocupação com a sua família, pra não deixar nada faltar pra velha dona Maria. A cachaçada de domingo já era de lei, Dreia, coca, dominó e os 3 quilos já sei. Juntava a rapaziada na caixa amplificada, rolava rap nacional. O homem da estrada, sem emprego, sem medo, mas assim ele vivia. 3 janelas na cinta só pra fazer correria. Tatuagem nos braços, a pele escura é sem chance. Na quarta série um bom salário é um sonho distante. Se meteu numa fita com os camaradas da área, se deu de bem, ficou bonado, hoje vai ter feijoada. Chama as donas do Atitude só pra comemorar e avisa que o neguinho hoje vai patrocinar. Aí neguinho, vou sentir saudade de você. A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer. E Deus perdoe os humildes de bom coração. A vida ensina de que vale o crime mal. Aí neguinho, vou sentir saudade de você. A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer. E Deus perdoe os humildes de bom coração. A vida ensina de que vale o crime mal. Pessoas chorando, velório, cheiro de vela. O preto predomina, é tristeza na capela. Mas deixa pra lá, eu volto a relembrar momentos que na mente pra sempre vão ficar. Ele era como o Santo Cristo, mas nasceu no DF. Não entendia a vida, se perguntava o moleque por que da desigualdade, preconceito covarde. Preto, pobre, fora da sociedade, se emocionava ao ver os filmes do Lampião. Histórias da vida do justiceiro ladrão. O rei do cangaço não era homem de aço. Numa casinha armada recebeu vários balaços. Morreu de braços dados com a sua dona. Amor, bandido, traição, neguinho se emociona. Se espelhava no mais forte, sem ter medo da morte. Cascavel do DF, pronto pra dar o bote. Aí neguinho, vou sentir saudade de você. A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer. E Deus perdoe os humildes de bom coração. A vida ensina de que vale o crime mal. Aí neguinho, vou sentir saudade de você. A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer. E Deus perdoe os humildes de bom coração. A vida ensina de que vale o crime mal. O destino traçado estava predestinado a servir de exemplo pra aqueles que ficaram. Só sobraram as lágrimas, dor e a saudade. Ferida que não cicatriza, ódio no peito que arde. E segue o enterro, eu vejo o desespero da sua dona chorando, a maquiagem escorrendo, os seus olhos inchados, já toda descabelada. E o seu filho do lado que sempre perguntava: por que meu pai não acorda, mãe? Balança ele, ele deve tá brincando. Joga água nele. Por que você tá chorando? Você nem se machucou. Ó, o que meu pai trouxe, um monte de fã. Cada um numa alça, é hora da despedida. E todos se abraçando, presenciando a descida do caixão na cova. E uma tristeza profunda de ter perdido um chegado, um companheiro de rua. Mas é assim, a vida passa como chuva de verão. E fica sempre um vazio, um aperto no coração. Falta uma estrofe na canção, falta palavras no poema. Mais de mil me ouvindo, mas falta sua presença. Como piada sem graça, é como um rap sem rima. É como se eu não tivesse mais atitude feminina. A vida ensina e você tira sua conclusão. Eu te pergunto de que vale o crime, irmão. Aí neguinho, vou sentir saudade de você. A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer. E Deus perdoe os humildes de bom coração. A vida ensina.